Agora, o seu rádio entra no clima da verdadeira música sertaneja. Programa Brasil Caboclo. Os grandes clássicos da música sertaneja. Os grandes nomes e os grandes sucessos da música sertaneja de raiz. Programa Brasil Caboclo. Agora, no seu rádio. Alô, meus amigos, bom dia, estamos chegando para apresentar para você mais um programa Brasil Caboclo, claro, trazendo sempre o melhor da música raiz, hein? Para você matar a saudade com a gente e recordar aí os grandes sucessos da música sertaneja. Nós vamos juntinhos durante 2 horas, trazendo o melhor para você, tá bom? E eu sei que você vai com a gente. Vamos abrir o nosso programa com a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Depois tem os criadores e reis do pagode, Tião Carreiro e Pardinho. Músicas, você ouve aqui, Brasil Caboclo. O Francilino Barbosa foi o maior fazendeiro, o homem mais respeitado do bairro do Limoeiro. Não acreditava em Deus, era um ateu verdadeiro, jogando em brigas de galo e em corridas de cavalo, perdeu todo o seu dinheiro. Vendeu até a fazenda para pagar a despesa, na mais profunda miséria. Cê mergulhou na tristeza, vivia só pra semando e maldizendo a pobreza. Pela ambição dominado, vendeu a alma pro diabo pra voltar sua riqueza. Sua mulher não sabia do que ele prometeu. Coitada sempre pedia pra ele ter fé em Deus. Não demorou muito tempo, de novo ele enriqueceu. Depois de estar fracassado, voltou a ser respeitado aquele homem ateu. Muitos anos se passaram e o momento chegou. Na noite que ele morreu, um temporal desabou. Meia-noite no velório, da hora a luz apagou. Um grande estouro se ouviu, o caixão ficou vazio, seu corpo o diabo levou. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Sofria sem esperança a população aflita. A inflação furava o povo com sua espada esquisita. Caiu do céu um governo trazendo força infinita. O preço foi congelado, quase ninguém acredita. O Brasil de ponta a ponta, de alegria pula e grita. Presidente do pé quente chegou na hora bendita. Coisa que estava feia agora ficou bonita. Presidente e seus ministros capricharam na escrita. Pacotão veio bonito, vejam só a cor da fita. Amarelo, verde, branco, azul, bandeira que agita. O sofrimento do povo, meu governo agora evita. Quem anda dentro da seda, respeita quem veste a chita. Presidente do pé quente chegou na hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Recebeu um cruzado forte aquela inflação maldita. Já fizeram seu enterro e ela não ressuscita. Já voltou café na mesa pra família e pra visita. Excelência, agora eu peço, quero que o senhor permita. Presidente, não congele beijo de mulher bonita. Presidente do pé quente chegou na hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Abrimos bem o Brasil Caboclo de hoje com o Tonico e o Tinoco e a música Cana Verde, Tião Carreiro e Pardinho, A Coisa Ficou Bonita. estamos, claro, ficou mesmo, né? Claro, nós estamos por aqui nesse carnaval, hein? Estamos já em 2014, março, e o carnaval acontecendo, né? Ah, nós vamos brincar de carnaval aqui daqui a pouco. Tomar umas cachaças por aqui, e aí nós já fica com o peito... com o peito rajando, não é verdade? Você pensou? Que coisa? Tá certo. É o Brasil Caboclo, minha gente. Muito bom dia pra você que está acordando agora, você que está levantando. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Muito obrigado mesmo a você que nos ouve na sua cidade, na roça, na fazenda, no seu carro, na internet. Enfim, aonde você estiver, nosso abraço. Tá bom? Obrigado aí pelo carinho. Vamos trazendo música. Eu vou trazer aqui As Gargantas de Ouro do Brasil. Os caras é bom, hein, velho? Esses caboclos cantam bonito. Milionário e José Rico. E depois tem pra você o Mato Grosso e o Matias. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você zombou. Do que eu era nem sei quem sou. Vá pro inferno com seu amor. Não me amou. Não adianta mais. Chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você zombou. Do que eu era nem sei quem sou. Vá pro inferno com seu amor. Sou eu a você não me amou. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio,

A tarde nos surpreendeu e no delírio do desejo nem um pouco mais dormimos. Porque o amor pedia bis e outra vez nos abraçamos, tudo de novo repetimos. E neste fogo da paixão vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova. Este prazer nunca parou, porque o nosso grande amor todos os dias se renova. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. Milionário e José Rico cantou para nós a música Vá pro Inferno com o Seu Amor. Ô louco, hein, meu? Você manda a mulher pro inferno e se ela vai. O duro é se ela vai, né? Mato Grosso e Matias. 24 horas de amor. 24 horas é muita coisa, né? 24 horas aí é só contratando um motel, né? Indo lá pro motel, não é? Aí vai, né? Não é verdade? Então tá certo. Meus amigos, é o Brasil Caboclo, nesta manhã gostosa, final de semana, carnaval. Olha, toma cuidado, viu? Se você for aí brincar o carnaval, se você for, no caso, curtir, curta com cautela, viu? Não abuse, não aproveite muito, para não causar problema para os outros. Quando você está curtindo você e só você, é uma coisa. Mas tendo outras pessoas, aí já fica complicado, não é? Então, curta por aí você e, claro, você vai ficar muito bem, tá certo? Então tá beleza. Vamos lá? É música boa aqui no Brasil Caboclo e daqui a pouco a gente vai tomar o nosso primeiro café. Cafezinho adoçado com rapadura, viu? Que a gente põe rapadura no café para ele ficar mais gostoso. Eu vou trazer para cantar aqui a Nalva Aguiar. Depois tem os Piracicabanos, César e Paulinho. Ser poeta pra falar tudo em poesia, o valor do chão mineiro e a sua valentia. O valor do chão mineiro e a sua valentia. Coração é de ouro dentro de um peito de aço. Para todos os conterrâneos, aqui vai meu endereço. Tô na rua da saudade, morando bem no começo. Moro numa casa triste, ó meu Deus, como padeço. No meu peito é só tristeza, do meu povo eu não esqueço. No meu peito é só tristeza, do meu povo eu não esqueço. Oh, peito de aço. Seu coração é de ouro dentro de um peito de aço. Vivendo em outras terras, de Minas eu não esqueço. Para mineirada boa, o meu verso eu ofereço. Cantando eu peço um favor para meu Brasil inteiro. Podem falar mal de mim, mas não falem do mineiro. Podem falar mal de mim, mas não falem do mineiro. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Nós trouxemos para você aqui a cantora Nalva Aguiar, ela cantou essa música muito bonita, Peito de Aço, pra você que tem um peito de aço, hã? Ô, caboclo, esse não é fraco não. Os Piracicabanos César e Paulinho trouxe pra nós a música Viajante Solitário. Pra você que tá na estrada, pra você que viaja com seu caminhão, mas você nunca está solitário, não é? Deus está sempre com você, sempre cuidando, iluminando o seu caminho, não é verdade? Isso, com certeza. Vamos lá, nós vamos tomar o nosso primeiro cafezinho, adoçado com rapadura, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Brasil Caboclo no seu rádio. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. E nós já estamos de volta com o nosso Brasil Caboclo. Nesta manhã, neste finalzão de semana, uma ótima madrugada para você, uma ótima manhã para você que está indo trabalhar, está levantando agora. Muito obrigado, gente, pela sintonia, obrigado pelo carinho de vocês. E claro, para nós é sempre motivo de muita satisfação nós estarmos aqui trazendo sempre o melhor da música raiz, da música sertaneja, tá bom? Vamos trazer aqui para cantar o Biá e o Dino Franco. Vai cantar para nós. Depois você confere Cascatinha Inhana. Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu nublado, achei no chão do terreiro uma sementinha. Pensei logo em plantá-la no chão molhado. O tempo passou depressa e a mocidade chegou como chega a noite ao cair da tarde. Veio morar na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e meiga e na flor da idade. Iniciou-se um romance entre eu e ela, na sombra aconchegante de uma paineira. Dei a ela uma rosa com muita esperança, que eu colhi de um galinho daquela roseira. Marcamos o casamento para o fim do ano. Para mim só existia ela e para ela só eu. Pouco mais de uma semana para o nosso idílio, a minha flor prometida doente morreu. Arranquei o pé de rosas na primavera e plantei na sepultura de minha amada. Todas as tardes eu molhava com o meu pranto. Foi murchando e acabou em nada. A chuva se foi embora e o sol ardente matou a minha roseira e secou meu pranto. Só não matou a saudade da caboclinha, pois eu vejo sua imagem em todo canto. Por isso é que vivo longe da minha terra, seguindo a longa estrada de minha vida. Procuro viver sorrindo, mas no entanto eu choro ao me recordar, amada querida. O destino

felicidade. No meu coração nossos filhinhos têm união. Que felicidade. No meu coração nossos filhinhos têm união. Que felicidade no meu coração. Nossos filhinhos têm união. Que felicidade no meu coração. Oh, Goiás! Tivemos aí o Biaio de No Franco com a música A Sementinha, Cascatinha, Inhana, Felicidade. E uma felicidade grande é estarmos aqui apresentando o nosso Brasil Caboclo para você. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga, a você que vai conosco nesta manhã gostosa, final de semana, carnaval. E claro, gente, nós estamos aqui trazendo o melhor da música raiz, trazendo o melhor da música sertaneja. Eu trago agora a dupla Leôncio e Leonel para cantar aqui. Depois tem Zé Carreiro e Carreirinho. Enfrentando os perigos. eu tudo emboscada. Meu talento e minha raça com esforço fui mostrando onde pouca gente passa. Com firmeza fui passando, sempre em busca de glória. Avante fui caminhando, sentindo em cada vitória minha esperança aumentando. Vi no fim da trajetória minha estrela brilhando. Alguém que só quer me destruir, esse gosto ninguém tem. Porque não vou permitir. Já vi gente que tombou e ninguém me viu cair. Quem quiser ser o que eu sou, vá lutar pra conseguir. Porque de onde eu estou, eu luto pra não sair. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. A flor que na mocidade destruir como a rosa pelo vento desfolhada. Juntinhos também seguimos pra derradeira morada. Tivemos aí a presença do Leôncio e do Leonel. O Leonel já faleceu, não é? E a música Bom de Bico. É, nós já trouxemos aqui um especial em homenagem ao Leôncio e o Leonel. Tivemos também o Zé Carreiro e o Carreirinho, Despedida de Solteiro. E a gente vai trazer aqui mais duas músicas bonitas para você curtir. O Saudoso Não, o Lil e o Saudoso Léo, né? É o Lil, é o Saudoso Lil mesmo, é o Lil que faleceu, né? Lil e Léo para cantar pra gente aqui. Depois vem Carlito Baduí e Inhozinho. Tá fazendo hoje mais um ano que eu despedi dos meus pais. Deixei a casinha branca e a querência dos meus ais. Na viagem eu vinha cantando, mas o meu coração eu deixava pra trás. Foi na hora da minha partida, minha pobre mãe eu abracei. Em soluço eu pedi sua bênção, em seu rosto molhado eu beijei. Adeus minha mãe, eu vou-me embora, vou deixar minha casa e não mais voltarei. Pros amigos que me escrevem carta, vou pedir isto e nada mais. Não pergunte por uma pessoa, porque muito desgosto me traz. Só por ela eu deixei pai e mãe, por estar ausente eles choram demais. Hoje eu levo a vida cantando, quem lastima vantagem não faz. Conhecendo este Brasil colosso, interiores e as capitais, a viola é minha defesa, ganho a vida fácil, ainda me distrai. Adeus terra que eu me criei, adeus serra e adeus coqueirais, adeus povo da velha Congonha, adeus tempo que não volta mais. Hoje longe eu sofro calado, porque fiz juramento de não voltar mais. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena. quase choro. Ela me disse que eu sou um bom rapaz. Na mesma hora eu caí nos braços dela. Mulher bonita e cheirosa deste jeito, mora no meu peito e não solto nunca mais. Eu amo, nos braços da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena quase choro. Fiquei sabendo que este cara sofre muito, vive gritando que está muito chonado. A chiquinha me abraça e me beija, muito feliz porque vive do meu lado. Nos braços da morena que eu amo, nos braços da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, da morena quase choro. 100% esta linda companheira, ainda hoje ela me falou baixinho: não volto nunca mais na capital mineira, eu encontrei quem deu valor em meus carinhos. Eu amo, nos braços da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena quase choro. Tivemos aí o Lio e o Léo cantando essa música bonita, Adeus Minha Terra, e o Carlito Baduí e o Nhozinho trouxe para nós a música Nos Braços da Morena. Oh, que beleza, hein? Até eu quero, viu? Tá lá nos braços da morena. O caboclo não é fraco não, né? Nos braços da morena. Tá certo. Deixa com nós, deixa que nós toca o trango aí, nós toca o barco. Muito bem, meus amigos, é o Brasil Caboclo que está com você. Nós vamos tomar mais um cafezinho adoçado com rapadura. Daqui a pouquinho a gente volta abrindo a segunda hora do nosso programa. Você está ouvindo Brasil Caboclo. E já estamos de volta, meus amigos, com o Brasil Caboclo na segunda hora, viu? É sempre um prazer nós estarmos em sua companhia. Para você que está ligando o seu rádio agora, muito obrigado pela preferência. Vem chegando para cantar aqui a dupla Zé Fortuna e Pitangueira. Na sequência, Lourenço e Lourival. Da morena que adoro, nos braços da chiquinha eu sinto bem, nos braços da morena quase choro. Ela me disse que eu sou um bom rapaz, na mesma hora eu caí nos braços dela. Mulher bonita e cheirosa deste jeito, mora no meu peito, solto nunca mais. Nos braços da morena que eu amo, nos braços da

programa do sertanejo, Brasil Caboclo. Aqui você acorda no clima do campo. Brasil Caboclo. Olá, caboclo! Bom dia! Então, como vai você? Vou indo bem, doutor. Mas desculpe eu dizer, eu não conheço o senhor. Quem tu é? Posso saber? Ora, caboclo, nunca ouviu falar do doutor Pereira? Fui prefeito muito tempo do Arraial das Caneleiras. Ah, já ouvi falar no seu nome. Mas o que eu tô admirado é que eu nunca vi o doutor andando por esses lados. E hoje por que razão abandonou o povoado? Explico. Pra vir conversar na roça com o caboclo pé rapado? Não. Aí é que está o motivo de eu vir lhe visitar. Pensei em você que passa o dia todo a labutar, capinando a terra dura sem ninguém lhe auxiliar. Por isso eu deixei a cidade e vim aqui lhe ajudar. Hein? Mas doutor, tô até envergonhado só de ouvir o senhor falar. O senhor deixou a cidade pra vir aqui me ajudar? Perfeito. O doutor tem as mãos finas, não vai se acostumar. O quê? Doutor? O cabo da enxada vai tua mão calejar. Não, mas... Vem mas já com o senhor inceste, eu vou a enxada te arrumar. Não, é isto que eu quero. Você entendeu mal. O fato é que as eleições vêm aí e eu sou um dos candidatos. Bem que eu achei impossível tanta fartura hoje em dia. Quando o milagre é demais, em teu santo desconfia. Mas como eu estava dizendo, eu quero, se for eleito, lhe auxiliar na Assembleia defendendo seus direitos. Certo. Enquanto você trabalha de sol a sol aqui no eito, eu luto para que a pátria reconheça o vosso feito. Eu vim pedir o seu voto, que é a arma do cidadão. Com ele você me elege e formamos a união para juntos construirmos a grandeza da nação. Muito bonito, doutor. Obrigado. Tua fala doce tem mel. Gostou? Mas tu quer salvar a nação lá na cidade, não é? O quê? Mas pegar no Guatambu de sora-sora tu não quer. Hein? Pois daqui depende a pátria, da lavoura do sertão, desses campos e dessas matas, dos calos de nossas mãos. Mas... Desses caboclos que luta sem nunca ter recompensa, sem estrada, sem recurso, sem remédio pras doenças. Que o doutor, se for eleito, já que aumento dobrado nos seus tais de subsídio que o pobre chama ordenado. Mas é justo? E por que desigualdade se toma igual brasileiro? Pois ganha mais tu num dia do que o pobre o ano inteiro. Mas é justo que devemos ganhar mais do que vocês. Pois o que eu gasto num dia, vocês não gastam no mês? Não gasto porque não tenho. Mas bem que eu sei o que é bom. Ah, se eu pudesse pistuir austromóvel, tevelizão. Por isso certo seria você não ter ordenado. Hein? Pra ver quem era no duro um democrata apurado. Garanto que ninguém mais queria ser deputado. E tem mais. Se aqui a seca acabar com as plantações, não aparece ninguém olhar pra nós no sertão. E por que não? E por que só vem agora nas épocas da eleição? Mas é porque não temos tempo de abandonar a cidade, ocupado com os problemas que aflige a sociedade. Olha outro erro, doutor. Se eu fico sem trabalhar, o patrão me manda embora, não tenho com quem queixar. E vocês lá na Assembleia, se quiser, pode fartar o ano inteiro e recebe ordenado legal. Se um dia o pobre caboclo, cansado da dura lida, fizer um erro, coitado, tá preso por toda a vida. Enquanto vocês, doutor, podem errar à vontade, não tem cadeia porque goza da imunidade, por isso me dá licença, tenho outra ocupação. Não, mas e os votos? Meu filho, pega a enxada, vamos entrar no taião. Já vai. É, pai. Essa conversa, doutor, não enche barriga, não. Tivemos a presença, abrindo a segunda hora do nosso programa, da dupla Zé Fortuna e Pitangueira, o candidato e o caipira, Lourenço e Lourival, Menina da Aldeia. São músicas bonitas que vocês conferem com a gente aqui no nosso Brasil Caboclo. E você com a gente, vai conosco aqui por esta hora, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela preferência. Estamos por aqui. Eu vou trazer agora para cantar. Essa dupla é boa, hein? Os Filhos de Goiás vai cantar para nós. Depois tem Pedro Bento e Zé da Estrada.

com amor e com carinho. Muitas vezes canta magoado o canário e passarinho. Seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Adeus, meus companheiros, adeus, terra amada, adeus, mulher que tanto amei. Porém, agora, pra aumentar a minha dor, nasceu um galho de espinha em minha vida. Apaixonei loucamente por um alguém. Alguém é uma mulher comprometida. Apaixonei loucamente por um alguém. Mas este alguém é uma mulher comprometida. Tivemos aí os Filhos de Goiás. Trouxe pra nós a música Saudade de Boiadeiro. Muito bonita, viu? Essa música é boa demais. O Pedro Bento e o Zé da Estrada trouxe para nós O Amor e a Rosa. Olha que junção boa, hein? O Amor e a Rosa. Deu certinho, né? Forma um casal bonito, né? Aí vai, né, filho? Aí vai, criatura de Deus. Vamos que vamos, menino. Segura o tranco aí que não tem problema não, né? Então tá beleza. É o Brasil Caboclo nesta manhã gostosa, finalzão de semana, viu, gente? Olha, satisfação em estar com vocês aqui. Eu vou trazer agora mais dois sucessos que é para você curtir comigo estas músicas bonitas. Vem chegando para cantar aqui o Rolando Boldrin. Quem não se lembra do Rolando Boldrin? Ah, Rolando Boldrin. Depois tem o Pena Branca e o Chavantinho. Uma história pra contar pra vocês, que eu sou mineiro e mineiro pão. Não faz um dia nem tão pouco Suzana, eu não me esqueço, não. Eu era moço mineiro forte, trabalhador, eu posso até jurar. O Rio Brasil foi de sul a norte, quando deixei meu estado natal. Minas Gerais, deixei lá meu sertão, Truxi, saudade, de lá vim embora. Mas Truxi ela no meu coração, quando me lembro até meus olhos choram. Eu vou contar por que razão saí, por que deixei meu torrão natal. Deixei meu rancho da onde eu nasci, e foi meu berço, isso é natural. Foi num ranchinho bem lá na picada, pois até hoje vocês podem ver. Lá eu nasci e na mesma morada veio também um outro amor nascer. Aquela santa minha companheira, que Deus me deu pra nós viver feliz. Até que um dia a sorte traiçoeira levou aquela que tanto eu quis. Um dia então foi de tanta tristeza, o coração assaluçado de dor, eu me arrivei por outras naturezas. Minas Gerais tão grande lá ficou. Mas qual o que eu não me esqueço, não, o meu estado eu quero voltar. Quero morrer naquele meu sertão, quero morrer lá em Minas Gerais. Programa Brasil Caboclo, só as melhores. Aí eu botei meus bois na canga e carreguei meu carretão. Aí era ainda noite cerrada, já eu estava no espigão. Aí era eu e o boi maiado, emparelhado ao boi marrão. Aí só nós três, na madrugada, cortando estrada, escuridão. Aí uma estrela se desgarrou, aí defuminou meu carretão. Minha pareia se abalou, aí e se matou no ribeirão. Lá uê, meu boi malhado, ai. Lá uê, meu boi marrão. Ai, quando lembro, choro abafado, ai. E quando canto, é de paixão. E a saudade não é brinquedo quando se apossa de um coração. Aí eu às vezes me acordo cedo e estremeço na solidão. Aí me aparenta minha pareia puxando o carro no chapadão. Aí era assim, desde menino, destino me fez traição. Aí uma estrela se desgarrou, aí fulminou meu carretão. Minha parede se abalou, aí e se matou no ribeirão. Lá uê, meu boi maiado, aí lá uê, meu boi marrão. Ai, quando lembra, chora abafado, ai, e quando canto, é de paixão. Lá uê, meu boi maiado, ai, lá uê, meu boi marrão. Ai, quando lembra, chora abafado, ai, e quando canto, é de paixão. Rolando Boldrin cantou pra nós a música bonita aqui, é Minas Gerais. Homenagem aí pra cidade de Minas Gerais. Pena Branca e Chavantinho, a música Fábulas de Carreiro. Opa, é o Carreiro e a Fábula que vai, né? Não é verdade? Então tá certo. Meus amigos, é o Brasil Caboclo e nós vamos aqui tomar o nosso último cafezinho adoçado com rapadura. E daqui a pouquinho a gente volta para trazer aqui a última meia hora do nosso programa. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta com o nosso Brasil Caboclo. E claro, hein, sempre uma felicidade grande nós estarmos com você, trazendo o que há de melhor na música sertaneja, não é? Então vamos que vamos. Vamos trazer música boa aqui pra cantar. Nós vamos trazer aqui o... Esse cara aqui é bom, hein? Essa dupla já faleceu. Jacó e Jacozinho vai cantar pra nós. Depois tem Craveiro e Cravinho. Cantar pagode, eu vou contar pra vocês. Cada um fez seu pagode, agora é a minha vez. Tem do 7, tem do 9, tem do 5 e tem do 6. Pra quebrar todos os pagode, agora eu fiz o dos 3. Tem um bate-pé, pode ver que é três mineiro. Casado pula três água, já pensa que é sorteiro. Eu vi três galo cantando, anunciando a madrugada. Três repique de berrante, é três estouro de boiada. Quando encontra três gaúcho, três chaleira de quentão, jogam a viola pra cima, parece três forgazão. Quando encontra três nortista, é só falando do norte. Encontra três italiano, é só clamando da sorte. Encontrar três turco é falência na certeza. Aonde encontrar três velho é só contando proeza. Quem quiser escapar da bala se esconda na trincheira. Quando encontrar três baiano, cada um tem três peixeira. Encontra três pescador, só fala em peixe anzol. Quando encontra três paulista, só conversa em futebol. Aonde eu canto três moda, de novo eu sou chamado. Com este pagode dos três, fui campeão de três estados. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Para mim ficou tão triste desde o dia que nosso amor teve fim. No meu peito só existe sentimento desde o momento que você deixou de mim. Choro porque gosto de você. Volte, meu amor, por caridade. Sozinho não consigo mais viver. Esta cidade sem você não é cidade. Amor que tão sublime nasceu, pouco viveu, foi sumindo como o vento. Você pouco a pouco me esqueceu, mas sua imagem não me sai do pensamento. Choro porque gosto de você. Volte, meu amor, por caridade. Sozinho não consigo mais viver. Esta cidade sem você não é cidade. Triste ao pensar que te perdi, meus olhos choram, também dói meu coração. Viver sem você, sei que não vivo. Volte, te darei o meu perdão. Choro porque gosto de você. Volte, meu amor, por caridade. Sozinho não consigo mais viver. Esta cidade sem você não é cidade. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Resolvendo e não catia, minha viagem não cancela. Tenho meu borrão de fama, que eu mesmo amansei de cela. Ponho o lenço no pescoço, sento no porta-capela. Não viajem passo lento, pra não avoar com o vento. Prendo as voltas na barbela. Na garupa levo o palo,

Você está ouvindo Brasil Caboclo. Tivemos aí a presença do Duo Glacial no nosso programa com o grande clássico Poeira, Zico e Zeca, e a música Sinhá Joana. Vai para todas as Joanas que acompanham o nosso programa, não é? Eita, coisa boa! Você está acompanhando o nosso Brasil Caboclo. Logo, logo, já estamos aí no finalzinho do programa. Mas ainda tem música boa para a gente tocar pro pessoal que acompanha a gente. Meus amigos, é sempre um prazer nós estarmos aqui junto de vocês e, claro, é uma satisfação imensa saber que vocês nos acompanham em todo o Brasil, não é? Pelas grandes emissoras que estão aí retransmitindo o nosso programa. Eu vou trazer agora aqui as últimas músicas do nosso programa, que é o Mococa e o saudoso Moraci vão cantar para nós. E depois, para fechar com chave de ouro, essa mensagem muito bonita do saudoso Duduca e mais o Dalvan. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. E a jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei, na ânsia incontida de ser uma artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já é uma arte. Feliz de

Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Olha, para você que vai curtir o carnaval, toma muito cuidado, viu? Porque aproveite aí todos os momentos do carnaval, mas com bastante cautela, com bastante cuidado. E se você fizer tudo isso pacificamente, passivamente, você vai prolongar a sua vida e ter, claro, muito mais carnaval para curtir, né? Por longos e longos carnavais. Um beijo carinhoso para todo mundo, uma semana de muita alegria, de muita paz e prosperidade. Semana que vem nós voltamos com muito mais Brasil Caboclo para você. Brasil Caboclo.